Cadê os cachaceiros do Armazém Vila? Vamos beber, vamos beber. Enche o copo, Éder. Enche o copo, Dudu. Enche o copo, Robicinho. Enche o copo, Grupo Valentes. Enche o copo e despega. Acabou outra vez, foi cena repetida. Um tchau com gosto de ficar. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou. Meu coração me ia, mas a minha teimosia chegou e me parou. Primeira ponta já senti remorso, deixando mal de propósito, torcendo pra acabar que eu nem devia começar. 10 beijos de rua não vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca. 10 beijos de rua não pode ser peito de quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa. 10 beijos de rua não vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca. Tem alguma mulher solteira hoje aqui? Alguma mulher solteira? Pra rochar comigo aqui? Itele Izaga. Meuscds.com. Amo vocês, meus fãs. Muito obrigado por tudo. Vamos cantar da cabeça, hein, vocês? Solte a voz. Acabou outra vez, foi cena repetida. Um tchau com gosto de ficar. Me chamaram aqui pra sair, nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou. Meu coração nem ia, mas aqui a teimosia chegou em mim, parou. Primeira boca já senti remorso, beijando mal de propósito, torcendo pra acabar. Vocês, vai, vai. Desejo de lua não vale metade do seu no canto da boca. Imagina na boca. Desejo de rua não bate o efeito de quando me abraça com roupa. Imagina sem roupa. Desejo de rua não vale metade do ser no canto da boca. Imagina na boca. Só mais uma vez, por gentileza, armazém. Vem vocês, Vila Salvador, de frente, diz: 10 beijos de rua.